Carreta treme. Aqui o grave é forte. Spider Alto-Falantes. Módulos Sound Digital. Ela fala com força. Pra ela, não tem fronteiras. Ela veio pra absorver todas as suas energias. A nova carreta treme. Agora, segura. Rafael Cassiano, o DJ com nome e sobrenome, direto de Souri. In the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Deixa a mão solinho. Aí eu pergunto assim pra vocês, ó. Quem é sincero? Quem nunca pulou a cerca, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. E joga a mãozinha pra cima. Só quem é sincero, bate na palma da mão. Na palma da mão, na palma da mão. Tchá, tchá. Sincero, dá um grito! Quem já levou um chifre, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Quem meteu um chifre em 2019, bota o bracinho pro alto. Joga a mãozinha em cima, em cima, em cima, em cima. Solta o batidão, vai. Bruno Lima, gravações. Aqui se vê. Quer o seu fofeto, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu fofeto, ela quer o seu fofeto. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Alô, Mel! DJ Lohan que tá tocando. Bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Quem tem uma moto, bota o bracinho pro alto que eu quero ver. Assim. Carreta treme. Deixa na batida, vai deixando na batida. Deixa na batida, vai deixando na batida. joga a mãozinha em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Quem sabe canta? Amor. Peraí, quem já levou um chifre, bota o bracinho pro alto que eu quero ver. Quem tem um amigo que já levou um chifre, não aponta pra ele, não aponta pra ele. Quando for segunda-feira, que eu estiver passando em frente de Gurupai, tu fala ali, o Rafael Cassiano falou teu nome lá em Porto de Mós. E canta assim, ó. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece. Eita, neguinho! Explode o bagulho! Esse neguinho é muita onda, tem que tirar o chapéu! Bosco, tamo junto, meu irmão. Ele bate no peito e fala: carreta treme, treme. Cassiano. Boates aqui em Porto de Mais. Alô, Thiago! Abraço do Rafael! Cassiano! Desculpa, nunca te caí. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Não vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer. E quem sabe pode cantar pra ficar bonito! Eu que sapotei o copo dessa piranha. Vai. Eu que sapotei o copo dessa piranha. E aí, Luan? Qual é a parada, moleque doido? Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é o quê? Isso aqui no Rei do Arte, meu parceiro. Tem moral, algum cachorro? Agora, só afiar. Bora, bora, bora, vaquinha, bora, vaquinha, bora, vaquinha. A pata sente, a pata sente, a pata sente. Bruno Lima! A pata sente, a pata sente, a pata sente, a pata sente, a pata sente, a pata sente, a pata sente, a pata sente, a pata sente, a pata sente. Bruno pa pa pa. Deixa no escurinho. Pa pa pa pa pa. Deixa no escurinho. Pa pa pa. Aí eu pergunto assim pros seguidores. Pa pa pa pa. De Porto de Mois. Pa pa pa pa pa. Quem dá valor em fazer a mão do escurinho? Pa pa pa pa pa pa. Ai papai. Pa pa pa pa pa pa pa. Joga a mãozinha. Pa pa pa pa pa. Bora ver meu efeito. Pa pa pa pa pa pa pa. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E quem dá valor em fazer a mão no escurinho, bota o bracinho pro alto que eu quero ver. Quem acha que fazer a mão no escurinho é mais gostoso? Joga a mãozinha, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Assim, 5, 4, 3, 2, 1, agora! Fica bonita essa parada! Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. E aí, Barba, qual é a parada, meu irmão? Eu só te liguei porque doeu em mim essa. Olha, percebe no Sirigal? E essa irmãzinha Dara aqui com a gente, marcando presença. Obrigado, valeu, tamo junto! Aquele sentimento, orgulho de momento. Reduziu? Chegou ao fim. Meu amigo Paulinho veio de São Miguel do Gamar pra curtir a Treme Treme aqui em Porto de Mois. Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. E essa tatuagem? Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome. Bora, Suânia! Ainda tem o seu. Essa tatuagem, Barba! Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome, oh meu. E na batida, na batida, na batida, na batida do sucesso. Batida do sucesso, batida do sucesso. E joga a mãozinha pra cima, mãozinha. Dá de soquinho pro céu, pro céu. Endoida, endoida, endoida. Deixa no solinho, deixa no solinho, na batida, no solinho, na batida, no solinho, na batida, no solinho, na batida, na batida, na batida, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, solta os corações. Na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim, tão bem qualquer meu crê. Senta, senta. E aí, Barba? Vai, vai, vai. Bosco. Tamo junto, meu parceiro Bora Bosco. Como é que tá? Eu vou deixar você partir agora. Nunca... Aê, Barba Negra. Vou segurar aqui nesse solinho. Aí vou perguntar assim pra vocês, ó. Quem quer Treme Treme de volta hoje, domingo, bota o bracinho pra cima e dá um grito que eu quero ver. Quem tá afim de curtir a Treme Treme hoje, bota o bracinho pro alto. Quem são vocês dois? Bora, bora. Deixa comigo, meu parceiro Lula, meu jaredão. Esse é o tiro do chapéu. Esse moleque é fera, meu irmão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Joga a mãozinha em cima. Só pra esquentar, vai. Eu ativei o modo foda da putaria, me aguarda. Amigo Pezinho do Arge, valeu, meu irmão. Ainda namorava. Maldita de me ligando de madrugada. Acho que tá. E arrependeu que a outra deu uma sentada. E arrependeu que a outra deu uma sentada. E a outra deu uma sentada. Joga, joga, joga na minha cara. E o pé. A parada é assim, ó. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, pode botar pra cima o copo que eu quero ver. Quem tá com o copo. Quem tá tomando uma latinha muito gelada, pode botar pra cima a latinha que eu quero ver. Quem tá com o copo. Quem tiver com um balde de cerveja, pode botar pra cima o balde que eu quero ver. Quem tá com o copo. Pode botar que tá valendo tudo essa parada aqui na Treme Treme, meu irmão. É assim, ó. De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranha e curtir esse bailão. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Dá tchau pra quem namora e vem curtir. A treme, treme, vem curtir. Vem curtir, vem curtir. Quem se garante amanhecer, joga a mãozinha lá em cima, em cima, em cima. A mãozinha em cima, quem tá solteiro? Primeiramente, quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Quem ainda não beijou na boca hoje, bota as duas mãozinhas pra cima que eu quero ver. Segundamente, quem passou a virada de ano solteiro, bota o bracinho pra cima. Quem começou 2020 com o pé direito, bota o bracinho pro alto. E terceiramente, seita, seita, seita. Obrigado com muito carinho, os contingentes da Polícia Militar indo 16º Batalhão de Polícia, naquele apoio e segurança pra gente. Obrigado com muito carinho. Valeu, Polícia Militar. Desce, moreninha, sobe, moreninha. Marcelozinho. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás. Só caçando. Sai, vai, vai, vai. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás. Só caçando. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Como é que é? Não abandona o piru da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vim aqui na favela pra sentar. Pra sentar. Pra sentar. Pra sentar. Aí foi o seguinte. Pra sentar. Vou acelerar mais um pouquinho pra ficar legal separado. Pra sentar. Pra sentar. Pra sentar. Pra sentar. Pra sentar. Pra sentar. Pra sentar. Pra sentar. Pra sentar. Pra sentar. Pra sentar. Pra sentar. Pra sentar. Pra sentar. E joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Quem sabe canta. Vai botar elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter. Quem sabe vai cantar bem alto. Solta esse gogó, amor, do demais. Chama, amor. Vai. E aí? Tu tá beijando a mina que mamou o bonde. Bale da Penha, sempre lotar. Como é que é? Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos sempre curtindo. Dinheiro no bolso e te mexe. Vai, vai, vai. Eu vou pro baile da gaiola. Na intenção de beber. Eu te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta. Alô, Emerson Muniz. Eu te faço a proposta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Caralho. Toma, toma, toma. Quem sabe pode cantar? Papão na mão. Vai, você. Hoje ela fica de marola. Senta pro neguinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois. Senta, neguinho. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro lancinho do jeitinho. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. E quem tá gostando, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá gostando, joga a mãozinha pra cima. Quem tá afim de ver o show do maior som do motivo do mundo, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Já, já, já, já. Que ela viria, de longe sinalizou pra mim. Tá lotado. dado de mina gostosa. Mas você eu chamo no dedinho. Como é que é? Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá e aí, Lula, meu gerente? Eu pago. Piloto vai ver cena nossas quentes. Bora, Lula. Bora, Lula. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba e seu vô. Cadê a metralhadora? Só botar dona neném, só botar. Cadê a metralhadora? Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Vai detonando o Cassiano, detonando o Cassiano. Daqui a pouquinho tem o show da Carrinha Treme Treme. Spider Alto-Falantes. Quem tem Spider tem mais potência. Amplificadores Sound Digital. Seja bem visto por todos. Bora curtir assim agora. Peraí. Quem ainda não beijou na boca, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Quem ainda tá solteiro em Porto de Mons, bota o bracinho pro alto que eu quero ver. Quando eu cheguei aqui, meu parceiro Thiago, meu amigo Emerson, falou pra mim, Rafael Cassiano, em Porto de Mons, é o seguinte, são 5 mulheres pra um homem. E eu sei que tem muita mulher solteira e tem muito macho solteiro hoje nessa festa, meu irmão. Então você que tá solteiro, você que tá solteira, chega junto aí, arria aquele 171, encosta mijador com mijador, bochecha com bochecha, dança legal, beija na boca e curte essa aqui, ó. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar que vai. Só não vale chorar, pelo amor de Deus. No meio do seu lar, sua família é tão bonita. Eu nunca tive isso na vida e se eu continuar assim, e aí, Lula? Eu sei que não vou ter, ele te ama de verdade. E a culpa foi minha. Minha responsabilidade, eu vou resolver. Não quero atrapalhar. Quem sabe vai cantar bem alto. Vocês. E o preço que eu pago é nunca ser a mãozinha em cima, verdade. Senhor. A mãozinha em cima. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lá. Amante tem. Amante. Quem te falou que amante no caso, hein? O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Ah, é? Amante. Não vai ser fiel. E quem já levou um chifre faz barulho. Infelizmente, as pessoas que se submetem a essa situação entendem que é assim. Sua família é tão bonita. Meu comandante Bosco, bora ver. De breves aqui no camarote com a gente. Obrigado, daqui a pouquinho marcante, quero ver. Quem cai uma vez, alô, Carol. Cai três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê faz. Brindo Miranda, meu comandante. Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai, eu querendo arrumar. E agora isso aí? Você fica milu, e milu, e me iludindo. E eu fico nu, fico nu, caindo. DJ Vidigal, cadê você, papai? Milu, e milu. Cadê o apoio, meu irmão? E me iludindo. E eu fico nu. Essa aqui pra quem tá apaixonado. Essa aqui, ó. Coisa linda. Quem já foi cobaia de alguém, bota o bracinho pro alto que eu quero ver. Quem gosta de ser cobaia, bota o bracinho pra cima e canta. Canta. Você tem um emprego pra mim. Olha aí, qualquer coisa aqui. É doido. doido. Que me mantenha perto de você. Posso fazer. E aí, neguinho? Cafuné no cabelo. Vigio seu sono, sei lá. Até prova o seu beijo. Pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal. Atenção, Ivan Feitosa, comparecer aqui no camarote, rapidinho. Nem pre... Bora, Ivan! Pega sua toalha. Pra quando você sair do banho. Cadê, papai? Posso ser a cobaia. Pra quando você fizer seus planos. E quem tá gostando vai cantar pra ficar bonito. Quero ouvir. Quando for beijar alguém, você testa esse beijo em mim. O quê? Antes de amar, meu bem. Carreta, treme, treme. Testa esse amor em mim. Meu maestro, neguinho. Quando for beijar. Luz de LED, tem que tirar o chapéu. Para meu maestro. Para você, eu tiro meu chapéu, Silvio Santos. Antes de amar, meu bem. Olha a barba. Testa. Me abrace e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me abrace e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Não, peraí, meu irmão, peraí. Eu sei que ainda tem muita gente solteira. Eu tô vendo daqui de cima. Eu sei que tem muita gente que ainda não beijou na boca com meu parceiro Juninho Mix. Vou tocar mais uma. E não vale chorar, pelo amor de Deus, não vale chorar. Essa aqui, ó. Não fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe. Especialmente pra Jaque. Cara. Alô, Jaque! Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar. Daqui a pouquinho tem um show, cadê você, lacraia? Vamos! Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser, eu aposto. Vale um centavo. Mas eu... Bora, minha tribo! De evitar, tirou meu ar. Fiquei sem chão. Pula, sai do chão! Pula, sai do chão! E joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai, vai! Quem tá afim de curtir o show da treme, treme, faz barulho! É assim! Ficar no talentinho, quebra de ladinho, flexiona pouco. Ah, eu sou desse pontinho. Ficar no talentinho, quebra de ladinho, flexiona pouco. Ah, eu sou desse pontinho. Bora pra cima, pai. Quebra de ladinho. E aí, Luiz? Flexiona, bora, bruxo! As novinhas da gaiola, tô na onda embrasada. O criador da brincadeira, que toca o grave na quebrada. O balão já tá aceso. Gostosas. Bate, vai começar. Vai começar. Se prepara, fia. Oh. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Alô, neguinho. Olha daí. Vamos embora, você. E aí, neguinho? Chama ela. Vai começar o Silvio Santos. Oi. Vai, vai. Oi, soca, soca, toma, toma, bate. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Quero só ver. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai. Olha o cara de onça. Um abraço pra você com muito carinho. Olha o cara de onça. oferecimento do Bruno Lima Gravações. Rafael Cassiano é quem vai tocar. Aí é o aquecimento das gostosas. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Essa parada que eu quero ver, meu irmão. É assim, é assim. A mulher que tá solteira pode botar um bracinho pro alto, mas tem que ser solteira pra não dar B.O. em Porto de Mós. Aquela mulher que não depende do homem pra porra nenhuma, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Pra cima, pra cima. Assim com o Cassiano. Vai, vai, vai. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Aquela mulher que passou o dia todo na academia malhando e depois veio curtir aqui a Trime Trime. Essa é a parada. O Cassiano tá tocando um bagulho, tá pesadão. Cassiano tá tocando um bagulho, tá pesadão. E só quem tá solteiro abre a boca e dá um gritão. Aquecimento do show. Ela vem toda gostosa com Chia Trim, ó. Pode chamar que ela vem. Vem gostosa, vem. Pode chamar que ela vem. Olha como ela vem, neguinho. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo o peitinho, balançando. Amigo Salomão, obrigado, Bavi, Jove. Laje, São Miguel, Paquirá. Olha como ela tá toda gostosa. Olha como ela tá toda gostosa. Como ela tá toda siliconada, do jeito que o bonde gosta. Toda silicone. Te prepara aí, não quero nem saber. Que o bonde gosta. Vai preparando que tu vai pra cima, Muniz. As suas amigas tá tendo disputa, neguinho. Toma esquica. Toma esquica. Qual vai entrar na pica? Toma esquica. Vou deixar no sol de novo. Qual vai entrar na pica? A produção vai deixando no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, Lula. Deixa tudo no escurinho. Sei de quem é essa festa. É do Emerson. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o Cassiano, invadimos de peneira. E comemos varai xerê. Varai xerê. Essa vai. Essa vai. Essa vai, neguinho. Essa vai. Já deu um show, prepara aí, Luiz. Prepara tudo aí, Lacraia. Mora pra cima que o bagulho é doido. Se liga aí, malvada, não, que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Chama pro neguinho. Safadinhas. Ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Evoluiu. Levanta a mão pra cima e faz o sinal da amizade aí, quem tá solteiro. Quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima que eu quero ver, assim, ó. Quem tem fé em Deus, quem é filho de Deus, as duas mãozinhas pra cima. As duas pra cima, assim comigo, ó, vai, vai. E faz o coraçãozinho, balança. Pra um lado, pro outro, pro um lado, pro outro, pro um lado, pro outro, pro um lado, pro outro, pro um lado, pro outro, pro um lado, pro outro. É assim, ó. Tava num baile muito louca, a fim de se envolver. Tu só tem 18 anos, no que vai acontecer, acontecer. acontecer. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado. Bora, Lula! Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. Bora, Thiago! Agora eu só penso. Pega o boxeu! Não é que eu esteja apaixonada. Luiz! Eu tô falando sério, eu não quero ninguém. Mas se você quiser, tá tudo ok? Quero. Então, pronto! Dormir de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Sérgio pro chão, aí Luiz! Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, Jerry Smith, se vier, meu coração te espera. Mas se a Felipe tá fenomenal, desse jeitinho, eu fiquei. Minha falta e já ligo preocupado. É que agora só amigo Thiago da família Barbosa. Não é que eu esteja apaixonado, eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero. E após essa aqui tem um show da carreta Treme Treme. Quem tem fé em Deus bota o bracinho pro alto que eu quero ver. Quem tá muito feliz nessa noite, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Após essa, o show da carreta! A mãozinha pra cima. A mãozinha pra cima. A mãozinha pra cima, quem tá feliz. E quem sabe canta. Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você. Tapo os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Seu amigo Michel do salão. Ah, mas eu vou te Barbie, ver. Barbie, dói, dói, dói. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. Quem tem um amigo que tá no andar de cima aí, um amigo que você sente muita falta, saudade, bota o bracinho pro alto e canta, ó. Vai na paz, irmão, fica com Deus. Mãozinha em cima. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu, menor, espero eu chegar. Valeu, menor, espero eu chegar. Eu sei que todo mundo aqui lembra. Se tão cruel que a gente... Do nosso eterno que é Mix. Covardia. Quem lembra dele, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. O inimigo. Bate uma salva de palmas aí pro que é que ele merece. Vai na paz, irmão, fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu, menor, espero eu chegar. Valeu, menor, espero eu chegar. Vocês estão diante de uma obra-prima do som automotivo. Nós, seres humanos, criamos para os deuses adorarem.